quiero tan mal terminado, inconcluso, sin lujos, grueso, grosero, soquete, macho. Te quiero tan mal terminado, inconcluso, sin lujos, grueso, grosero, soquete, macho. Necesita un hombre sin pelo, pero me gusta su calva. Estos chicos llenos de rarezas, traje corbata, lástima que no saben quién es. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, minha gente. Essa aqui é a Rádio Comunitária Aconchego 88.5 FM. Estamos aqui em mais um programa Cá Entre Nós. Cá Entre Nós é uma conversa, um debate que tenta discutir aí, conversar, levar um pouco das impressões sobre a disputa do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil, que estão... Tão babado, tá confusão, velho. Tá, mas não é bom, não tá bom não, porque a gente tá vendo uma escalada de muita violência. A política tá sendo traduzida em violência. Um dos grupos tá avacalhando assim, velho. Tá tendo muitos casos, muitos registros de confusão. A gente quer debater projeto de país, a gente quer debater política, a gente quer debater o que vai ser, o que é que vai ser implementado, o que é que a gente pode esperar dos próximos anos do governo, do candidato, da candidatura que vence ao pleito, que vence as eleições. Mas na verdade a gente tá vendo uma escalada de violência e terror por parte de grupos LGBT, mulheres, negros, que já estão sendo não só ameaçados, como também já violentados por defenderem posição majoritariamente no candidato Fernando Haddad, principalmente pela sua defesa do campo democrático tem um movimento muito grande em contra o candidato Jair Bolsonaro e as suas perspectivas odientas contra várias populações, várias minorias, né? Várias populações que são minorias no sentido de poder. A gente sabe que quando a gente fala em minoria, a gente não está falando necessariamente de um termo numérico, mas sim a gente está falando de acesso a poder, recursos, oportunidades. E aí o candidato, ele é está se mostrando um representante de classes que já tem seu poder, principalmente a heterossexualidade normativa, branca e moralista, que de moralista não tem nada. Estão muito a fim de botar a boca na botija aí do poder para destilar seu ódio aí pelo Brasil. É isso. Nós na Rádio Aconchego declaramos apoio ao candidato Fernando Haddad e à candidata Manuela Dávila para presidente e vice-presidência do Brasil. Nós, como dizemos em todo o programa, não vemos como um problema um meio de comunicação declarar apoio a um candidato. Não é... Em nenhum caso pra gente é um problema. Um problema é não declarar apoio e apoiar de formas indiretas e que só fazem confundir a população. É isso aí. Hoje esse programa, o Cá Entre Nós, ele previa ter entrevistas e tal presenciais pra gente discutir alguns temas. Infelizmente hoje a gente não conseguiu realizar a entrevista que a gente queria, que seria, nosso tema seria o tema da comunicação, mas a gente, por outro lado, conseguiu alguns depoimentos de duas plenárias que estão acontecendo agora, uma do Movimento Negro e a plenária da Saúde que estão acontecendo agora na cidade do Recife. Nós também convidamos, vou deixar o convite aqui, eu estou tentando fazer alguns convites pela internet, pelo Zap, pelo Facebook, mas vou deixar o convite aqui para quem estiver escutando. Se você está participando de alguma organização, de algum comitê de campanha e quer trazer para nós o relato do dia a dia da campanha ou a agenda da sua campanha, da campanha do seu grupo, vocês podem mandar aí um zap ou um telegram ou um SMS ou a sinal de fumaça, aceitamos também, para o nosso número, anota aí, 997215409. Vou repetir, 997215409. É isso aí, essa é a rádio comunitária Aconchego 88.5 FM. Nós somos uma rádio comunitária presente, transmitimos do bairro do Engenho do Meio. É isso aí. Vou soltar o som aqui. Vocês estão curtindo Chico César, a música Girassol. Entra na dança também. Girassol, nosso destino. Gira tão solto no ar. Quando o sol está dormindo, giramos para o luar. Girassol, nosso destino. Gira tão solto no ar. Quando o sol está dormindo. Enquanto eu vou organizando aqui nossos áudios aí para esse programa, vocês estão curtindo aí o som de Elza Soares. A música chama-se Banho, do disco Deus é Mulher, novíssimo disco de Elzinha Soares. Acordo maré, durmo cachoeira, embaixo sou doce, em cima salgada, meu músculo me enche de areia. Com os meus. enxágua na frente, lava a porra toda. Pra maresia combinar com o meu rio, viu? Minha lagoa engolindo a sua boca. Eu vou pingar em quem a festa me cuspiu, viu? Enxágua na frente, lava a porra toda. Pra maresia combinar com o meu rio, viu? Minha lagoa engolindo a sua boca. Eu vou pingar em quem a festa me cuspiu, viu? Enxágua na frente, ontem à noite, a população organizada em torno da campanha do Haddad e da Manuela Dávila fez uma grande panfletagem aqui na Várzea, em duas comunidades, né? Comunidade Sétimo Cambos e depois na Vila Raiz. São duas comunidades daqui da região em que a gente tem dialogado com a população sobre a necessidade de vencer o fascismo e a necessidade de fazer o Brasil ser feliz de novo, com mais emprego, né, com a revogação das reformas neoliberais produzidas pelo governo Temer, com a revogação da PEC da morte, né, que congela aí os investimentos em saúde, em educação, em diversas políticas sociais por 20 anos. Então, a população tem recebido a gente muito bem, foram mais de 40 militantes participando dessa panfletagem, dialogando com a população, né, fazendo com que a população ela se sinta segura também de apresentar-se com a sua opção democrática, né, e antifascista contra a candidatura do Coiso. Então, fica o registro aí e a gente vai continuar em mobilização todos os dias aqui na região para que mais e mais gente conheça o programa de governo do Haddad e da Manuela e para que o Brasil seja feliz de novo com democracia, com Estado Democrático de Direito em vigência. Então, eu vou votar em Haddad e Manuela com plena convicção de que são não só a melhor opção para o país, como são a opção, né? Porque é a opção da democracia. Eu que praticamente vivi minha adolescência e o início da minha vida adulta nesse período de redemocratização do país, sei o que é que isso significa, sei o quanto de retrocesso a outra candidatura propõe. Então, vou de coração com Haddad e Manuela. É o povo que manda, é a vontade do povo, é a vontade do povo, é Lula livre, é Lula livre, é Haddad, é Haddad, é Haddad, é Haddad, vai! Boa noite, ouvintes da Rádio Aconchego. Aqui quem está falando é Rafael. E eu estou nesse momento na rua Conde de Irajá, número 486, na Torre, perto da padaria Nova Armada, que vai começar ainda uma plenária que vai debater saúde. Então, a gente, nesse momento de ameaça da democracia, a gente vai estar pensando aqui como construir essa militância e essa mobilização em cima do debate da defesa do SUS, da saúde pública. Porque a partir do entendimento de que essa ameaça à democracia que nós estamos vivendo implica diretamente uma ameaça à saúde pública, que é um dos elementos centrais do Estado brasileiro. Então, estaremos aqui vários representantes da sociedade debatendo essa mobilização. A partir do que fosse encaminhando, eu vou estar atualizando vocês sobre os apontamentos de como está defendendo o SUS, como está defendendo a saúde pública, universal e gratuita. Olá, boa tarde. Faça sua escolha. Eu já estou decidida para um Brasil melhor. Haddad, sim. Bolsonaro, não. Se está ruim, com Bolsonaro vai ficar pior. Por enquanto, ele diz que vai fazer por todos. Depois que assumir, é outra história. Esquece os eleitores, Vamos que vamos. Não dê seu esse gostinho a ele. Esse voto de confiança tem que ser de Haddad. É, gente. Vamos votar consciente. É, não entendo muito de política, mas sei que meu voto é muito importante. Do jeito que está, não pode ficar. Voto consciente. O meu voto já está certo, Haddad na cabeça. Pois quem votar no outro, depois não chore sobre o leite derramado. Vou deixar uma pergunta no ar. Você quer paz ou guerra? Tá conversando besteira que vota em Bolsonaro. Ele não gosta de mulher, de sapatão nem de viado. Por isso eu sou mais humilde, eu vou votar em Haddad. Haddad, Haddad, eu vou votar em Haddad. Haddad, Haddad, o meu voto é de Haddad. Haddad, Haddad, Haddad. E foi conversa besteira que foi falar do viado. Aí chegou o negão e pronto, foi uma facada. Por isso eu sou mais humilde, eu vou votar em Haddad. Haddad, Haddad, eu vou votar em Haddad. Haddad, é preso, eu vou votar em Haddad. Haddad, Haddad, eu vou votar em Haddad. Haddad, Haddad, eu voto em Fernando Haddad. Que são carinhosa, ei, bebe no vinho, quebrando as taças, fudendo por toda a casa. Se eu divido o maço, eu te amo, desgraça. Te amo, desgraça. Bebendo vinho e quebrando as taças, fudendo por toda a casa. Se divido o maço, eu te amo, desgraça. Te amo, desgraça. Eu te amo, desgraça. Eu te amo de graça. Te amo, desgraça. Fudendo no banheiro do bar, embriagados, gritando que a cidade é nossa. Fudendo no banheiro do bar, embriagados, gritando que a cidade é nossa. Te amo, nosso ódio pelo mundo é parecido. É isso aí, galera, voltando ao nosso programinha Cá Entre Nós. Vocês escutaram aí o Marcelo falando da mobilização. Ele falou que foi ontem, mas na verdade foi na terça-feira. Essa mobilização foi da terça-feira. Esse áudio ele tinha enviado ontem. Você escutou também o nosso querido Rafinha falando aí da plenária da saúde de hoje. Os outros áudios são as musiquinhas que estão rolando aí pelo WhatsApp. Essa do Brega eu acho a melhor de todas até hoje, até agora. E vocês escutaram também os áudios da nossa campanha, que é perguntando por que o pessoal vota em Haddad. Fizemos uma campanha e aí você manda um áudio pra nós dizendo por que você vai votar em Haddad e Manuela Dávila 13 para presidente e vice-presidência do Brasil. E aí a gente vai passando aqui na Rádio Aconchego na medida que vão rolando os programas. Vocês começaram a escutar no retorninho aí, foi Baco, estilo blues, Te Amo Desgraça aí ao fundo. Estilo cachorro, se eu fosse você eu voltava pra mim de novo. São várias fãs, mas amor, se acostuma. Nem a morte me chama, mas pois sabe, você tem ciúmes. Carnaval, carnal, entre as esquinas da sua puxa prazer. Mas molhada que Veneza, me afunda em você. Me chupa no carro roubado, 99 foda, foda pra caralho. Relação de cobra igual dinheiro emprestado. Cerveja quente, outro trago. Certo pelo certo, fui objetivo, ela falou objeto. Cê faz mais falta que o Felipe Melo. Sou paciente, mas tem coisa que eu não espero. Acendeu o cigarro, nos encharcou de gasolina e falou seu amor, seu nero. Eu sou Samu, o seu Nero. Eu sou Samu, o seu Nero. Eu sou paciente, mas tem coisa que eu não espero. Ah, bebendo vinho, quebrando a taça, fudendo por toda casa. Se eu divido o maço. Te amo, desgraça, te amo, desgraça. Te amo, desgraça. Te amo, desgraça, eu te amo, desgraça. Te amo, desgraça. Te amo, desgraça, te amo, desgraça. Te amo, desgraça. Te amo, desgraça, te amo, desgraça. Te amo, desgraça. É isso aí. Vocês vão escutar agora na sequência dois áudios gravados pelo nosso camarada Rafael na plenária lá da saúde. O primeiro áudio vai rolar é com Ana Paula Sotter. Ela é médica, sanitarista e tá lá na organização dessa plenária da saúde. O próximo áudio, depois de Ana Paula, será com Fernando Severino. Ele é agente comunitário de saúde do Alto José Bonifácio. E em seguida eu vou mostrar outra musiquinha aí que eu recebi nesse meio de campanha, bem legal. É isso aí, vocês escutem aí o áudio, a entrevista com Ana Paula Sotter e Fernando Severino. É, eu tô aqui agora com Ana Paula Sotter, médica sanitarista e que tá aqui na organização da plenária. Então, Ana Paula, em primeiro lugar, eu queria dar uma boa noite e perguntar o que é que motivou a organização dessa plenária nesse momento, em cima dessa temática? Boa noite às ouvintes, os ouvintes da rádio. A nossa plenária hoje, da saúde, está servindo como instrumento de mobilização. É uma plenária suprapartidária, não é uma plenária do PT, é que estão todos os partidos que estão na frente, Brasil Popular, e que juntos vão eleger o nosso presidente Haddad. Essa plenária de hoje tem o objetivo da gente construir uma agenda de mobilização. Então, depois a gente pode até publicar, mandar para a rádio para saber qual será essa agenda de mobilização. E também algumas estratégias de rede social, tanto WhatsApp quanto Facebook. Então, a nossa ideia é fortalecer, está um momento muito delicado, todo mundo está se sentindo muito fragilizado, muito vulnerável. Então, é um momento de estar junto, para junto a gente enfrentar a rua. Certo, Ana. Eu queria fazer mais uma pergunta, que é qual a importância da gente defender o SUS nesse momento? Então, é super importante, quer dizer, não é nem defender o SUS. Eu acho que hoje a gente está vivendo o desafio de salvar o SUS. O SUS está correndo risco de morte. A Emenda Constitucional 95, que foi elaborada pelo governo Temer e aprovada com o voto, né, do outro candidato, essa emenda congela os gastos com a saúde por 20 anos. Isso significa uma perda de recurso financeiro da ordem de 400 bilhões. O SUS não sobrevive com esse golpe. A gente vai ter que ganhar a eleição, porque o nosso candidato Haddad, ele já se declarou publicamente, está no seu programa, que ele vai se movimentar no sentido de que o Congresso revogue a Emenda Constitucional 95 e ele se propõe a garantir recursos para chegar a 6% do PIB, o gasto para a saúde. Esse gasto a gente nunca conseguiu. Então, será um fato histórico e a gente está apostando muito em Haddad e Manuela para a gente conseguir salvar o SUS. Certo. Muito obrigado, então. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Obrigada também. Pronto, ouvintes, eu estou nesse momento aqui com o Fernando Severino, que é agente comunitário de saúde do Alto José Bonifácio, e aí ele vai trocar uma palavrinha com a gente. Então, Fernando, boa noite. Eu queria saber primeiro, né, o que te traz aqui e qual a importância de debater saúde nesse momento que a gente está vivendo. Boa noite. Estou aqui para debater junto com os movimentos sociais, militantes da saúde pública e sociedade civil em geral, a importância de valorizar a saúde pública, né, e ir de encontro ao todo desmonte do SUS, né, o Farmácia Popular, o Programa Mais Médico, tudo isso que interfere diretamente na vida das pessoas, a importância de estabilizar a estratégia de saúde da família, que está enraizada, é um modelo de saúde pública no Brasil, e a gente precisa resgatar e efetivar esse modelo de saúde que a gente acredita. Certo, Fernando. Eu acho que a gente nessa eleição está se defrontando com duas propostas, dois modelos de saúde que são bem diferentes. Né? Enquanto que o modelo do candidato do PT, Fernando Haddad, está muito conectado com o programa de saúde da família, com a defesa do SUS. A gente vê o programa do outro candidato propondo a privatização da saúde, né, propondo uma saúde que não é focada no cotidiano, não é focada no dia a dia. Então, tu, enquanto agente comunitário de saúde, eu queria que tu comentasse um pouco qual a importância, né, dessa prática, dessa conexão do SUS no território, na unidade de saúde. Então, qual a importância disso para a saúde do povo brasileiro? É simples. O agente comunitário de saúde trabalha na perspectiva da promoção da saúde. Então, a perspectiva do programa de governo de Haddad é na promoção da saúde, né? Nas políticas públicas, no trabalho em grupo, na prevenção e promoção da saúde. Enquanto do outro candidato é simplesmente focado na doença e no modelo hospitalar. Ele disse abertamente que o SUS não precisa, a saúde pública não precisa de agentes comunitários de saúde. Então, isso prova que ele não conhece e nem acredita na perspectiva da promoção da saúde, na valorização, no cuidado com a saúde das pessoas. Então, uma última pergunta que eu queria te fazer é que tu explicasse o que é que tu entende por promoção de saúde. Promover saúde é diferente de prevenir doenças. Promover saúde é quando a gente trabalha em grupo, quando a gente trabalha a autonomia do cidadão com a sua saúde, quando a gente garante os mínimos direitos de saúde às pessoas, né? Quando as pessoas reconhecem que também têm responsabilidade com a sua saúde, que o Estado promove saúde através da Academia da Cidade, através dos programas terapêuticos, através do CAPS, do Cuidado em Liberdade. Tudo isso é um pouco do que é promoção da saúde. Então é o momento de defender o SUS, de todo jeito. Com certeza, o SUS está fazendo 30 anos, parece muito, mas é muito pouco dentro dos desafios que tem diante aos empresários dos planos de saúde, aos empresários de laboratórios que não querem que o SUS funcione. Né? A gente precisa lembrar que o SUS é bem mais amplo do que o hospital lotado e a falta de medicação nos postos de saúde. O SUS abrange pesquisas de vacinas, o SUS abrange transplantes, né? O SUS abrange todo tipo de pesquisa que tende a melhorar a vida da sociedade em geral. Muito obrigado. Boa noite, então. Boa noite, obrigado. Estamos às ordens. Música Ele Não, Manu Nascimento, Robson de Xangô e Didi Assis. Ele não, meu povo, pelo amor que se tem ao Brasil, ele não. Só de pensar que o povo negro vai voltar à escravidão, tendo que se esconder pra cultuar sua religião, como se não bastasse tanta intolerância, violência e perseguição. A mudança agora pro nosso país está em nossas mãos. Por isso ele não, ele não. E o nordestino é sem educação e deveria andar de quarto, comendo capim com a cara no chão. Mas o que ele não sabe é que lá no Nordeste é tudo diferente. O povo vota consciente, não vai permitir tanta humilhação. Por isso ele não, ele não. Morrer e trabalhar, isso não é direito, mas tempo pra se aposentar, as férias ele vai cortar. E pra completar, já era 13º. Eu digo ele não, ele não, ele não, meu povo, pelo amor que se tem ao Brasil, ele não, por favor, ele não, ele não, ele não, meu povo, pelo amor que se tem ao Brasil, ele não. Você que pensa que a segurança é uma arma na mão, vou te bater a real, essa nunca foi a solução. Vai virar uma guerra, não vamos saber quem é bandido, quem é cidadão. Só depois do tiro é que vai vir a identificação. Por isso ele não, ele não, ele não, meu povo, pelo amor que se tem ao Brasil, ele não, ele não. Cada coisa que ele fala, que é difícil de acreditar, que o gay pra deixar de ser gay, uma coça vai ter que levar, que o negro é medido em arroba, que não serve nem pra procriar. Entre tantos absurdos, o pior eu vou dizer qual é: ele teve 3 filhos homem e na fraquejada nasceu a mulher. Por isso ele não, ele não. A rádio comunitária Aconchego 88.5 FM. Ao fundo vocês estão escutando aí o som de Totonho e os Cabra. A música chama-se Jaspion do Pandeiro. É isso aí. Antes vocês escutaram os áudios de Fernando Severino e Ana Soter lá da Plenária da Saúde. E uma coisa que eu queria comentar, assim, eu, antigamente, quando a gente tava fazendo noticiário aqui na rádio, a gente tinha uma perspectiva de tentar puxar mais as notícias positivas e tal, e é uma coisa que a gente vai tentar puxar aqui nesse programa também, nossas notícias, as nossas organizações, as nossas forças, as nossas potências. Mas hoje teve uma notícia que eu achei, assim, realmente uma das notícias mais pesadas dos últimos tempos, assim. Eu não lembro realmente de ter lido alguma coisa tão absurda. Não lembro de ter lido qualquer coisa tão absurda quanto essa. Em Porto Alegre rolou uma agressão contra uma jovem. E ela, essa jovem tava com uma camisa escrita "ele não". E apoiadores do candidato Jair Bolsonaro atacaram e riscaram, fizeram com a faca um risco de os traços de uma suástica no corpo da jovem. É, como se isso por si só já não fosse uma das... já não merecesse posto de uma das coisas mais absurdas dos últimos tempos do nosso país, assim, de ações de ódio no nosso país. É, ainda após ser encaminhado para a delegacia, bom, em primeiro lugar, o delegado falou o seguinte para uma rádio local. Vou ler a notícia aqui. Em Porto Alegre, mais um caso de violência. Por conta de questões políticas, foi registrado que uma jovem de 19 anos, que não quis se identificar por medo, relatou ter sido agredida por três homens ao descer do ônibus quando ia para sua casa. Os agressores a abordaram porque ela estava usando uma camisa com a hashtag "ele não", em referência à mobilização liderada pelas mulheres contra o candidato Jair Bolsonaro. Os fatos foram relatados pela jovem no boletim de ocorrência e, conforme a denúncia, os homens teriam questionado a vítima sobre o motivo de estar usando tal camiseta e atingiram com socos. A jovem ainda foi segurada por dois dos suspeitos, enquanto o terceiro envolvido desenhava com o canivete uma suástica utilizada no regime nazista alemão na região da barriga. A jovem foi orientada a realizar o exame de lesão corporal e, por conta do susto, está tomando calmantes. Contudo, eu misturei, na verdade, eram duas notícias, eu peguei a notícia errada, mas agora está no ponto que eu queria ressaltar. Contudo, o delegado que cuida do caso, Paulo Jardim, da 1ª DP de Porto Alegre, conseguiu superar o fato. Abre aspas. "Não é uma suástica, tenho absoluta convicção. O que temos é um símbolo milenar religioso budista, símbolo de amor, paz e harmonia." Fecha aspas. Afirmou o delegado em entrevista ao programa Gaúcha Mais. A matéria que eu comecei a ler estava no Leia Já, foi noticiada em vários portais, mas especificamente especificamente no blog do Sakamoto, esse é o último trecho, mas também está noticiado em vários portais a fala desse delegado. É, como se não bastasse, assim, o ataque de ódio, porque eu não consigo imaginar outra motivação que a jovem sofreu, o delegado ainda relativizou, disse que não era uma suástica, algo que é claro, notoriamente uma suástica, e ainda mais ele disse que era um desenho que era para ser interpretado como um símbolo de amor, de paz. Eu acho que esse delegado, ele tem que ser... Ele tem que ser preso, velho, imediatamente, assim, porque a pessoa foi violentada e ele disse que aquilo era um símbolo de amor, paz e harmonia. Eu realmente não consigo entender o que se... Eu fiquei muito atônito, assim, ali hoje de manhã e não... Eu ainda tô sem compreender. Eu conversando com um amigo... um companheiro argentino, e ele preocupado, ele dizendo: "Ah, muita força aí pra vocês, sei que vocês estão mal, pensei que a gente tava mal aqui, mas eu sei que a situação aí no Brasil tá muito ruim." E aí eu disse: "Meu amigo, eu vou lhe contar um caso pra você ter noção do que tá acontecendo." Ele disse que, quando eu acabei de relatar esse caso, ele disse que ficou com o corpo gelado, assim, e é o que todos nós estamos sentindo. Que porra é essa, velho? Que porra é essa que tá acontecendo? Que uma instituição que deveria, como é o nome, investigar a violência, ela relativizou a violência, amenizou e ainda disse que foi, quase que disse que não foi uma violência. Eu trago esse caso, assim, primeiro para conversar com toda a militância, todo mundo que está em campanha, assim, para termos realmente cuidado, para andarmos em grupo em determinadas situações, mas também para não nos apavorarmos. O amor vai vencer o ódio, isso eu acho que tem que ser a nossa a nossa palavra-chefe, assim, a nossa palavra-guia. E... mas é isso. Vamos reforçar esse aspecto do cuidado entre nós que estamos nos organizando para fazer uma campanha. A gente está nos organizando para debater um projeto de país que, por mais que não seja o ideal, ele ainda está anos-luz na frente do concorrente, do outro projeto. É, casos de violência como esse e a estupidez desse delegado, são coisas que a gente tem que banir, e não vai ser nessas eleições. Eu acho que isso tudo que está começando é muito perigoso, porque tá indicando pra gente que a gente ainda vai ter muita luta pela frente. A eleição do segundo turno é apenas uma primeira batalha, assim, uma batalha que está abrindo um momento muito difícil, assim, no nosso país. Respira. Vai. É, ao fundo vocês estão escutando aí, Instituto Cabeça de Negro. Vamos voltar aí com mais os dois últimos áudios. O primeiro é de Marcelo, falando da mobilização hoje do Movimento Negro, e depois uma fala do professor Vladimir Safatli. Bom, em primeiro lugar, eu queria dar boa tarde a toda a audiência aí da Rádio Aconchego, que vem fazendo esse trabalho massa de divulgação de propostas e ideias a respeito das eleições, e dizer que agora, às 18 horas, a gente está fazendo uma reunião com militantes dos movimentos sociais negros e não negros, né, que vão participar dessa roda de diálogo para preparar o ato político da Terça Negra Especial, em solidariedade aos familiares e amigos do mestre Moa de Salvador, que foi assassinado por motivações políticas na Bahia. Ele afirmou que votava no Haddad, e aí um eleitor do Bozo foi lá e desferiu diversas facadas e assassinou essa figura tão importante para a capoeira na Bahia. Então a nossa reunião vai ser às 18 horas no Espaço 13, fica na Avenida Martins de Barros, número 387, bem próximo ali da Praça do Diário e da Ponte Maurício de Nassau. Já é um espaço democrático que tem sido ocupado pela militância dos movimentos sociais, pela militância antifascista, e que hoje vai receber o Movimento Negro de braços abertos para que a gente possa organizar essa homenagem e esse ato de resistência contra o fascismo, contra o racismo e contra essa barbárie que está sendo defendida pela candidatura do PSL. Agora, outra coisa que eu só queria terminar um pouco lembrando isso, porque é muito evidente, quando a gente começa a falar com as pessoas, muitos de nós entraram numa situação de profunda melancolia devido ao que está acontecendo. Agora, eu gostaria só de falar uma coisa a essas pessoas, que é, um dia, essa luta ia ocorrer. Não era possível o nosso país passar mais tempo sem que essa luta um dia ocorresse. Ela é uma luta que está sendo esperada há muito tempo. Não seria possível o país se construir enquanto país, sabe? Se não se construir enquanto uma verdadeira sociedade inclusiva, uma sociedade igualitária e com uma luta constante de um sentido de justiça social, se nós não nos confrontássemos com esses grupos, se nós não nos confrontássemos com esses discursos, se nós não nos confrontássemos com essas pessoas. Não havia um outro caminho a fazer. Agora, cumpre ao processo histórico que fôssemos nós, nesse momento, as pessoas a terem que fazer essa luta. Muitos já lutaram essa luta antes, de uma maneira ou de outra, mas nunca com todo esse drama, toda essa força, todo esse jogo que está aqui disposto. E por uma contingência, agora somos nós, não tem mais ninguém. Se nós perdermos, vão ser gerações e gerações que vão perder. Nós sabemos, isso não é uma brincadeira, nós sabemos qual é a gravidade da situação, o que vai acontecer aqui para frente. Então, não há como esmurecer até o dia 28. A sorte está lançada. Ou vencer, ou vencer. ser mais que refrão. Eu posso ser canção inteira. Eu posso ser um risco, mas posso ser o seu melhor disco, mesmo não sendo a primeira. Me deixa ser sua melhor track, gravando a teta rec, tudo isso na sua mixtape, pra você mostrar pros moleque. Uou, essa aí voltando pra finalizar nosso programinha. Aí tamo batendo aí a casa, 40 minutos, 45 minutos de programa. Eu acho que isso vai ser uma constante, né? A gente tá em torno disso, todos os programas. Esse foi o Cá Entre Nós, nosso programa semanal, nosso programa diário. Vamos lá de segunda a sexta, só não vamos amanhã, por causa do feriado. E vamos acompanhar aí o contexto das eleições até o dia da eleição. Dia da eleição a gente na verdade não vai... A gente pode tentar uma estratégia de entrar ao vivo. Mas a gente vai até a eleição, a gente vai acompanhar os fatos, a gente vai falar das propostas, a gente quer falar sobre propostas, a gente quer diálogo, a gente quer conversa, a gente não quer violência. Nós não somos uma nação violenta, nós não somos um povo violento, na verdade. Eu mesmo me conserto agora. Nós não somos um povo violento. O colonialismo foi violento conosco, o imperialismo foi violento conosco, o neoliberalismo foi violento conosco, é violento conosco. São forças escusas, o povo não é violento. O povo do Brasil é um povo maravilhoso, um povo dos mais criativos, dos mais inteligentes do planeta. Muitos outros povos, muitas pessoas ao redor do planeta sabem da nossa capacidade. E nós não podemos afundar, nós não vamos afundar nesse buraco, nós não vamos afundar no fascismo, como o professor Vladimir Safatli nos deixa aí o recado. Nessa batalha é vencer ou vencer. Não vamos condenar nossas futuras gerações ao ódio. Não iremos. O amor vai vencer, minha gente. É isso, esse foi o Cá Entre Nós. Programinha que estamos organizando aqui na Rádio Comunitária Conchego, em conjunto aí com o apoio do pessoal do Comitê Haddad Sim 13, que está se organizando pela Várzea. Agora, o pessoal está na rua... deixa eu pegar aqui, eu esqueci o nome da rua... Torre Homem, na Várzea, fazendo campanha. Se encontraram ali na lombada eletrônica da Afonso Olindense e seguiram por essa rua. Estão fazendo campanha, estão conversando com a população. Já passaram por Sétimo Campos, Vila Raiz e Campo do Banco. Amanhã, se eu não me engano, vão para o... Eu não lembro agora se é no Horto dos Irmãos ou se será... A campanha será no Jardim Botânico. Amanhã, dia das crianças, vão tentar pegar aí as famílias e trocar essa ideia. Repito, nós queremos diálogo. Nosso povo não é violento. Nosso povo é um povo lindo, maravilhoso, cheio de amor, cheio de criatividade. O amor vai ser o ódio. Boa noite.